Foi dito e comprovado que aqui não é o creme. A trilha vem do gueto, som que abafa até sirene. É vida louca, favela, malandragem, atitude. Dinheiro é necessário, mas aqui não ilude. É só os cabuloso, vagabundo é desse jeito. Quatro preto, correria, furiosos como vento. Pra quem tá no veneno, chama Deus que ele nos olha. Pra quem me odeia, só ele sabe a minha hora. O meu time foi montado com amor, dedicação. DJ Martins, profeta, ladrão e tigrão. Bagulho é doido, João, bagulho é doido, João. Entre trancos e barrancos, segue firme a função. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, nós é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, o rap é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, nós é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, o rap é o perigo. Ninguém se apavora, sente o pico de favela. Vê que o barato é louco pra quem faz parte dela. Realidade é triste, quebrada é vida ou morte. Raramente um favelado aqui conta com a sorte. Paranga, Santa Rosa, da Coab é o mutirão. No gueto da ZN o clima é alta tensão. Os vagabundo tremeram na pegada de bandido. Pra favela o resgate, pra elite o perigo. Eu quero rap de invejoso criticando meus bagulho. Gastando dinheiro e o seu tempo no estúdio. Metido a bandidão, se enche de complexo. Tomado de ciúme, falar coisa sem nexo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, nós é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, o rap é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, nós é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, o rap é o perigo. Aqui é calor humano, puro sentimento. Som de gueto, som de preto, beat contra o preconceito. Guerreiro, chapa quente, verdadeiro do rap. Bicudinho marrento, dou respeito a quem merece. Pedra 90, não estraçalha. Ativa aqui fora e do outro lado da muralha. Sou um preto louco, sou sobrevivente. Um salve aos truta, linha de frente. Pelo povo favelado que o rap tem valor. Se não tem igualdade, não existe paz e amor. Vertente da tristeza, miséria versus crime. Quando o barro invade o asfalto, playboyzinho se reprime. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, nós é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, o rap é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, nós é o perigo. Só cabuloso na cena, só bandido. Com pé de black, o rap é o perigo. Só cabuloso na cena. Só cabuloso na cena. Só cabuloso na cena. Só cabuloso na cena.